Como faço para encontrar meu público-alvo na internet? É uma pergunta de ouro que será respondida nesse episódio. Mas antes de respondê-la, temos uma pergunta muito importante para você. Você sabe qual é o seu público-alvo? Olá, amigo empreendedor, amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, um podcast feito por dois amigos empreendedores digitais. Para você que já empreende ou quer empreender, mas que ainda não está gerando resultados na internet. Aqui compartilharemos nossos conhecimentos e nossa experiência de uma maneira clara, direta e aplicável ao seu dia a dia. Eu sou Eugênio Teres. E eu sou Alexandre Santos. E você deu play no Pode Empreender. Fala aí, gente, tudo bem? Na semana passada, nós inauguramos este podcast com um episódio muito bacana. Minha empresa não está na internet. Por onde começar? Queríamos agradecer a todos que ouviram, que compartilharam, né, nossos amigos, deram esse feedback. Foi muito bacana, foi muito legal, muito motivador e confirmou todo esse sentimento que a gente tinha, né, nessa empreitada. Eu quero agradecer em especial algumas pessoas. Ao Maurício, aí, valeu, Maurício, Parque Play City. Conversou comigo durante horas, falando várias coisas. O Amaury, cara, do Brasibia, cara, valeu mesmo. Muito obrigado por você ter ouvido, ter dado as dicas. E meu grande irmãozão, meus quase xará, Alexandre, lá da Mr. Cat, que sempre tá parceiro, é muito bacana, muito obrigado. A galera da banda Língua de Fogo que ouviu, e você, Sirley, meu irmãozão, valeu. E aí, Eugênio, manda abraço aí, nossos amigos que falaram com você. Cara, eu vou mandar um abraço aqui pro Emanuele, que, pô, deu um feedback super bacana. Pro Alessandro da Forfire, que tá fazendo mentoria comigo aí em marketing digital. Meu primo Júlio, que ele também é empreendedor na área de comunicação, fez algumas perguntas bem bacanas que já entraram aqui na nossa pauta pra gente gravar em episódios futuros. E, inclusive, a gente aproveitou também para ajustar o roteiro desse segundo episódio aqui para as perguntas dele. Ele vai ficar ligado aí no quando a gente falar. A minha irmã Karine, que é uma influenciadora digital, né? Segue ela lá no Instagram, passa lá no Instagram dela para dar um oi, diz que você ouviu ela por aqui, né? Arroba Karine Laterra. E há um grande amigo também, Alex Mansur, que está lá em Portugal, podcaster do podcast Fotometrando, do canal do YouTube Tugalidades. Pô, ele que sempre dá uma força aqui pra gente, sempre me deu força para fazer um podcast, e ele teve um papel importante também para a gente dar esse pontapé inicial. Bom, vamos lá. Respondendo então a pergunta, na verdade, começando a responder a pergunta de ouro, né? Como atrair e encontrar o meu público na internet? Essa é uma pergunta crucial tanto para empreendedores tradicionais, né, que estão no mercado, empreendedores, né, offline, digamos assim, e que ainda não ampliaram, né, os seus negócios para a internet, mas também para empresas que já possuem uma presença digital, tanto quanto produtores de conteúdo, influenciadores, pessoal que trabalha com produtos digitais, né, os afiliados e por aí vai. Se você olhar aqui, a gente já conseguiu chegar em Portugal, você deve ter pensado, sim, o Alexandre e o Eugênio pensaram muito antes de montar esse podcast. E eu pergunto a você, qual é o seu público-alvo? Essa é a pergunta que fazemos a você. E é possível que você responda da seguinte maneira: olha, os clientes que eu atendo aqui na minha empresa são assim, assado, etc. Cara, bacana. Se é mais ou menos assim que você vai responder, pô, você já cometeu o primeiro erro, né? E precisa corrigir bem antes disso aí para poder empreender na internet. Por quê? Público-alvo não é aquele que você atende, que vai até a sua empresa, mas é aquele que você quer atender, que você escolhe atender. Você percebe a diferença? Pode ser que você tenha a sua empresa ou sua página, um perfil na rede social, né, com uma expectativa de um público-alvo, uma audiência X, mas acabou recebendo um público diferente, tá? Você não, né, aconteceu daquele que você não, chegou e não queria aquilo, mas veio. E aí, por força de demanda, né? Cara, não tem como, eu tenho que pagar minhas contas, né? Você decidiu atender. Mas você concorda que isso te tirou do teu foco? Público-alvo não é aquele que foi até você, mas é aquele que você escolheu atender. Aquele que você quer atender. Aquele para o qual você vai direcionar toda a estratégia da sua empresa. As ações de marketing, a linguagem, o layout, a sua loja, ou o layout das suas publicações. do seu site, enfim. Quando você tem um público-alvo bem definido, todas as suas decisões terão ele como guia. Agora, não quer dizer que você não pode atender uma outra pessoa, um outro público, um outro perfil. Você pode. Quer ver um exemplo? Eugênio, lembra quando a gente estava conversando sobre a Apple e quais foram as definições que eles fizeram para atender o público-alvo? E como eles pensaram sobre isso? É, se você parar para lembrar da Apple uns anos atrás, quem é que era o usuário da Apple, né? Do MacBook, do iPhone? Era um perfil de público que era jovem, mas era um público jovem fissurado em tecnologia. Era um público altamente exigente para tecnologia, ele queria soluções com alta performance, com hardware, né, para acompanhar todo o seu ritmo de vida dentro do universo geek, digamos assim, né? Programação, tudo que está relacionado à tecnologia. Então a Apple sempre teve um posicionamento, uma comunicação direcionada para esse público, né? A maneira como os produtos foram desenvolvidos tinham esse público como foco. Então o nível de exigência de controle de qualidade dos aparelhos da Apple foram sempre muito fortes. Com o passar do tempo, a Apple ganhou renome, ela conquistou o espaço dela no mercado, se tornou objeto de desejo do público consumidor em geral. Um aparelho que custa na faixa de R$4.000, R$5.000, convenhamos que não tem como público-alvo a classe C, por exemplo. Mas não é raro você encontrar um perfil de público da própria classe C querendo um iPhone, né? Então, a Apple tem o seu público-alvo bem definido. Até hoje você percebe, na verdade mudou um pouco, né? Mas você percebe que é bem definido para o jovem ligado em tecnologia, que tem uma exigência alta em tecnologia, em performance do aparelho, mas isso não impede que ela venda para outros públicos. E aí, como que ela resolveu isso? Ela lançou as linhas SE, certo? Que são aparelhos com menos características, né? Menos features, que chama, e com preço menor, um preço um pouco mais acessível. Mas isso não fez com que ela mudasse o seu posicionamento, que ela passasse a vender os seus produtos numa rede de distribuição diferente da que ela estava acostumada, colocar em lojas de grande varejo, de circulação, né? De categoria C, por exemplo. Então esse é um exemplo de como que um posicionamento de uma empresa tem o seu foco determinado, mas que não impede de atender outros públicos. Eu quero até completar também, meu amigo, que assim, uma coisa que eu acho muito interessante que tem a ver com o público-alvo é como você apresenta isso para o público-alvo. Eu acho que isso é muito importante, porque o Steve ele fez uma coisa de paixão, de amor, entendeu? Ele queria colocar o melhor no produto que era dele. Então, como todo mundo identificava no dono da empresa que ele queria o melhor, quando você comprava o produto, você comprava pensando, eu estou comprando o melhor. Isso é feito, é fantástico, entendeu? Algo que, assim, não dá para a gente mensurar o quanto ele arrebentou com isso. Cara, isso é espetacular. A gente já está até fugindo um pouco do roteiro aqui, mas é porque o assunto é muito bom. Quando você falou isso, né, isso me fez lembrar o conceito do Golden Circle, do Simon Sinek, né, que ele diz, que ele começa dizendo assim, porque somos apaixonados por tecnologia, desenvolvemos excelentes aparelhos tecnológicos, excelentes celulares, né? Então, cara, quando você falou isso, eu lembrei na hora, vou aproveitar aqui, tá fora do roteiro, mas vou colocar depois o link na descrição pro vídeo do Simon, coloco também no nosso grupo lá do Telegram, para vocês verem. Só um parênteses aí dentro do... complementando aí o que você está vendo. Bom, beleza. Faz sentido para você? Público-alvo, então, não é aquele que vai até você. Se classe C compra aparelho Apple, não significa que o público-alvo da Apple seja classe C. Então, público-alvo é aquele que você deseja atender, aquele que você escolheu atender. Ao mesmo tempo, público-alvo não é todo mundo. Tem muita empresa que às vezes você pergunta aí, qual é o seu público-alvo? E ele diz, eu atendo todo mundo. Te digo uma coisa, se o seu alvo é todo mundo, então você não tem alvo nenhum. tá? Restringir o seu público vai, na verdade, ampliar as suas oportunidades. A gente vai aprofundar essa colocação já mais à frente. Restringir o seu público é, na verdade, ampliar as suas oportunidades. Tenha um foco, defina o seu público e, a partir dessa escolha, todas as suas ações terão como objetivo atender às expectativas desse público, resolver as suas dores, os seus anseios, suas necessidades, expectativas. Isso vai marcar o seu posicionamento no mercado, vai adequar a sua linguagem, a maneira como você se comunica com esse público que tem essas dores, essas expectativas, essas necessidades específicas. E isso vai fazer com que você traga mais clientes que tenham esse mesmo perfil. Vamos na prática, então? Assim, para escolher o seu público, você antes tem que escolher um segmento. E assim, alguns exemplos a gente pode colocar: alimentação, beleza, estética, a parte de automotivos, né, os carros, né, a construção civil, né, negócios, serviços, etc. Um segmento de mercado representa um grande grupo de consumidores com características semelhantes. Em um segmento, haverão muitas empresas, logo, muitos concorrentes, para atender um grande grupo de consumidores. Para criar um diferencial competitivo, você deverá, então, analisar esse grupo maior e identificar grupos menores, com características mais específicas, necessidades particulares. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Se a gente pegar o segmento de telefonia celular, de telefones celulares, de aparelhos, existem vários, a gente deu esse exemplo mais acima falando da Apple, né? E você olha assim, nossa, tudo bem, a Apple encontrou o segmento, tem um segmento da Apple, segmentos Android, assim. Mas você acha que não tem mais um espaço? Cara, uma empresa identificou um segmento muito interessante, que é o segmento sênior, as pessoas mais idosas, em que não sabiam utilizar um aparelho. Então o cara criou um aparelho, né, com um sistema operacional mais simples, com botões maiores, com poucas assim, opções, para que a escolha fosse mais direcionada para a solução dele, em que ele não tivesse que ficar pensando muito no que ia fazer. Se eu não me engano, no início, o aparelho tinha somente 3 botões, uma coisa assim, em que você tinha justamente o botão de emergência, que ligava para uma pessoa específica, para um pronto-socorro, você que escolhia o telefone. Eles encontraram um nicho, um personagem, eles encontraram o seu segmento, investiram nisso, e hoje eles são uma empresa grande. Mais tarde identificaram que esse público aprendeu a mexer, porque ele precisava falar com o sobrinho, com o neto, com o filho, e é porque colocaram mais opções nesse aparelho, mas eles encontraram justamente o segmento deles. Fica a dica aí, gente. O que você acha disso, meu amigo? Cara, essa estratégia é fundamental para você se diferenciar. Você tinha um segmento que está, podemos dizer, saturado, muitas empresas, né, vendendo celulares. Essa empresa foi, identificou um nicho, encontrou um grupo de consumidores menor, com necessidades específicas, e pensou, vou vender para eles. Então, quando você encontra esse subgrupo, você encontrou um nicho. Grandes oportunidades estão nos nichos. E aqui eu retomo o que eu falei lá na frente, que a gente explicaria mais para frente, que restringir o seu público-alvo é ampliar suas oportunidades. Quanto mais restritas são as características de um subgrupo dentro de um segmento, menor vai ser o número de empresas concorrentes ali e maior vai ser o número de oportunidades. Quando isso acontece, você acaba ultrapassando as suas barreiras, sejam elas físicas ou digitais. Você marca um posicionamento de referência. Pessoas vão te procurar para que você resolva o problema delas, a necessidade delas. É claro que você precisa identificar um nicho que tenha demanda para o serviço ou produto que você oferece. Não adianta você afunilar demais na tua estratificação, na sua definição aí do nicho, e acabar definindo um grupo que é tão específico, que o volume de vendas que você vai ter, seja de venda de produto ou de serviços prestados, não vai pagar suas contas. Então fica atento nisso também. Tem que ser um nicho que tenha demanda, que você possa escalar essa demanda. Na internet, o grande segredo é esse: a gente escala, a gente consegue vender para um grande grupo de consumidores. Bacana, bacana. Eu lembrei de várias histórias aqui, né? E vem muito do que eu vou falar agora. Eu lembro que quando eu estava desenvolvendo um aplicativo, e assim, nesse aplicativo que eu estava desenvolvendo, Eu pensei em várias coisas, fiz pré-morte, né? Fiz toda a estratégia de mapa de ações, em tudo, né? E eu tava pensando o quê? Eu pensei que tava tudo pronto. E aí, do nada, a minha filha chegou pra mim e falou assim: pai, preciso trocar meu aparelho telefônico. Aí eu falei: mas filho, eu acabei de te dar o aparelho telefônico, eu acabei de te dar um novinho. E pai, não tem memória pra nada. Aí eu falei: opa! Existe um personagem que tem um aparelho telefônico mais barato, né? E que esse personagem não tem grana, então ele não tem como baixar vários aplicativos. Esse personagem precisa ter um acesso via mobile, via site do meu produto. Então, o que é interessante? Você realmente, quando tiver um nicho de mercado definido, você deverá pensar em conhecer todas as dores desse consumidor. Você precisa entender quais são as suas necessidades, as expectativas dele, o que não está sendo atendido, né? E quais são os seus hábitos de consumo, o que esse cara consome. Quanto mais você conhecer a necessidade do seu público, mais informação você terá para oferecer serviços e produtos que são relevantes, produtos importantes, produtos que vão solucionar o problema dele. Mais direta será a sua comunicação e mais resultados você vai alcançar. Veja bem, meu amigo, se você tiver grande relevância para o seu público, ele não se importará em pagar mais caro por aquilo que você oferece. Vamos lá, vamos pensar no médico. Você tem um problema de saúde. Vai no teu médico, já que você está acostumado, e não resolveu muito bem, tá? O preço é adequado. Mas, se por acaso uma pessoa te fala: olha, eu vou no médico tal, sempre que eu vou lá e me passa o remédio X, cara, dá 2-3 dias eu não sinto mais dor. Tô super bem, eu adoro esse médico. Só que é o seguinte, cara, ele é um pouquinho caro. Cara, se você escuta um, escuta dois, escuta três, e todo mundo tem um bom resultado, eu duvido que você não pague para ficar bem. Sabe por quê? Porque você quer a garantia, você quer uma coisa boa, você se sente pagando aquilo que vale a pena, você até faz propaganda do cara, entendeu? Então, se o que você está oferecendo tem um alto índice de sucesso, você não se importará de pagar mais caro para ter o que você precisa, o que você está buscando. Entendeu, meu amigo? Perfeito, perfeito. Esse exemplo do médico é muito bom. Então, mostra a importância da gente ter um nicho definido e entender que restringir o público não é fechar portas. Pelo contrário, né? É escancarar uma porta para grandes oportunidades. Então, antes da gente prosseguir, vamos então recapitular essa parte aqui. Público-alvo é uma fatia de um mercado consumidor, ou seja, de um segmento, de um grupo grande, que vai ser escolhido por você, tá? Sua escolha será baseada em atender necessidades específicas de um grupo específico, ou seja, um nicho. Assim você terá uma atuação específica com menos concorrente e mais resultados. Torne-se uma referência, uma autoridade. Existe sempre, meu amigo, não sei se você vai se recordar disso, né? Mas tem uma coisa que nós vamos falar agora para essa nossa turma bacana aqui, que me lembra muito uma situação que aconteceu conosco, né? Então, existem algumas técnicas, né, que a gente tem que usar para definir com clareza, né, um público-alvo e você não perder o de vista, né? Eu não sei se vocês já viram falar sobre buyer persona ou apenas persona, né? E eu lembro muito bem disso porque o Eugênio, esse meu amigo aqui, meu irmãozão, ele deu um curso para a gente, para minha empresa lá. Eu tinha minha empresa, alguns funcionários, e a gente queria entender um pouco melhor, né, para você ver como é que é interessante você ter também uma pessoa para fazer pesquisa, né? E eu pesquisei, encontrei o Eugênio, né? A gente bateu papo, a gente falou, e ele falou: não, eu conheço sim. E ele explicou para a gente com muita propriedade o que era a persona. Isso fez uma diferença incrível no atendimento do meu cliente. Não só os próximos que a gente alcançou, mas também do que eu tinha. Mas voltando, se você já ouviu falar ou não, eu vou explicar para você. É uma técnica que dá personalidade ao seu público. Realmente dá um rosto, tá, ao persona, a um público que você quer atingir. Mas o que é isso? Você pode dar um nome, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vou me simular aqui como se eu fosse uma empresa, tá, gente? Sou o dono de uma clínica de estética no centro do Rio de Janeiro, por exemplo. E assim, eu vou querer atender um perfil de pessoas, de público-alvo próximo à minha empresa, lá no centro da cidade. Esse público vai ser mulheres, tá? entre 25 e 60 anos, beleza? É, vamos lá. Elas vão ocupar cargos de gerência e administrativos, né? Isso, com certeza, né? É, vai gerar uma questão de estética para elas também, porque se elas vão atender esse público, se elas estão no administrativo, elas vão conviver com pessoas. Elas têm um grau de elas possuem uma graduação, né? Elas têm um grau de escolaridade, e elas têm uma renda superior a R$4.000. Cara, então é legal. Meu público tem 25 a 60 anos, são cargo de gerência ou administrativo, possuem graduação e uma renda superior a R$4.000. Beleza, gente? Show de bola, vamos seguindo. Como é que eu vou definir, então, o nicho do público-alvo? A gente vai descrever, tá? Uma mulher que representa esse nicho. Vamos dar um nome para ela. Paula. Paula é gerente de uma empresa, né? Gerente de recursos humanos de uma empresa. Uma multinacional no centro da cidade. Ela mora em Botafogo. Vamos colocar aqui que ela tem 32 anos, tá? Vai seguindo meu raciocínio, gente. É, além do trabalho, ela faz graduação à distância. Nossa, ela gosta de estudar. Ela é uma mulher bem instruída. Ela é amante de atividades ao ar livre. Gosta de caminhar. Gosta de comer. Ela gosta de fazer trilhas. Ela gosta de tomar um bom chope. Opa, eu gostei disso. Ela sai com as amigas para isso. A sua aparência reflete sua autoestima. E ela se preocupa em estar bem com corpo e mente. Ela está sempre compartilhando suas expectativas profissionais e de lazer em seu Instagram. É um dos seus passatempos preferidos. Então, se você olhar, nós construímos uma persona. Eugênio, você conseguiu visualizar a Paula? Cara, consegui. Conforme você foi descrevendo, dando detalhes físicos, detalhes dos hábitos diários, né, da rotina diária da Paula, a ocupação profissional dela, as preocupações que ela tem, eu comecei a construir aqui um modelo na minha cabeça. E, inclusive, pensei num rosto, né? E aí, cara, ó, joguei no Google aqui, gerente mulher. Apareceram várias fotos aqui de mulheres e, cara, encontrei uma aqui que eu acho que tem cara de Paula. Ela parece ter 32 anos, parece ter uma boa aparência, né? Parece ser saudável, então ela certamente faz atividade física. E pronto, construí aqui a imagem da Paula. Portanto, eu construí a persona. Então eu tenho um rosto, eu tenho características físicas, características comportamentais da minha persona e coloco um rosto. Né? Essa ferramenta, essa persona, você pode até estampar ela num quadro onde você trabalha com a sua equipe, se você trabalha sozinho no seu quadro de anotações, para sempre lembrar ali da Paula. Né? Isso vai ser muito importante que na hora que você for pensar num serviço para oferecer, no caso aí que você deu, Sandro, da clínica de estética. Então, na hora de você pensar, pô, surgiu uma oportunidade aqui, um lançamento aqui do fornecedor, um novo equipamento para redução de celulite. Pô, isso aqui vai valer a pena? Será que a Paula vai gostar disso aqui? Porra, a Paula vai gostar disso aqui. Eu acho que ela gosta. E aí você traz aquilo. Ou então você pensa, não, isso de repente não vai funcionar tanto para a Paula. A Paula vai gostar mais de um tratamento facial, porque ela trabalha em escritório, né? O corpo não fica à mostra, o rosto sim, então ela se incomoda, de repente, com algumas marquinhas de expressão e ela quer tirar marcas de expressão. Então vai valer a pena eu trazer um novo serviço aqui, uma inovação de mercado que resolve essa dor. Porque isso aqui a Paula vai gostar. Então a persona vai te orientar na hora de você escolher novos serviços ou pensar, no caso da clínica de estética, num novo protocolo para você chegar num objetivo específico. Então um protocolo que ele vai ser mais rápido, né, levando em consideração que a Paula, pô, ela trabalha, ela faz uma pós-graduação, ela gosta de sair, de ter um momento de lazer também. Então ela tem uma vida muito corrida, ela não pode perder muito tempo dentro de uma clínica. Então eu penso num protocolo, eu formato um novo protocolo, casando três técnicas diferentes ou três tratamentos diferentes, que ela vai conseguir alcançar o objetivo dela num tempo menor. Isso tem valor para a Paula. E a Paula vai pensar, pô, eu vou aproveitar melhor esse meu tempo. É um pouquinho mais caro? É, mas isso aqui vale a pena para mim. Entende? Isso bate com o que você falou, Sandro, de que se você tem uma atuação específica, o seu público não vai se importar de pagar mais caro por isso. Né? Então, levando em consideração a personalidade da Paula, né? Levando em consideração a minha persona que eu desenvolvi, Isso vai orientar a decoração do meu ambiente, da minha clínica, da minha página, do meu site, né? Que ambiente que eu quero criar para essa minha persona e o que, que eu preciso para atender as expectativas desse perfil de consumidor. E na internet, como é que a gente vai fazer para atrair mais Paulas e atender essas expectativas? Uma vez que a gente conhece os hábitos de consumo, de comportamento da nossa persona, a gente pode identificar quais são os canais que ela utiliza, por exemplo. E isso vai ser tema do nosso próximo episódio, a escolha de canais. No caso da Paula, a gente viu ali na descrição do perfil dela que o Sandro falou, ela é uma usuária frequente do Instagram. Então esse pode ser um bom canal para encontrar mais Paulas, outras mulheres que são usuárias de Instagram e que têm um perfil semelhante com ela. Que outros hábitos e interesses tem essa minha persona? Né? Essa é uma pergunta fundamental para você. Conheça o seu público. Uma vez que você escolheu ele e definiu, interaja para conhecer os seus hábitos, quais são os interesses, os hobbies, as dores, as necessidades não atendidas. E você pode fazer isso através de uma conversa informal no ambiente, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, no balcão, através do WhatsApp. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação depois de uma compra de um produto ou depois da prestação de um serviço. Ou você pode até montar uma campanha de e-mail marketing focada nesse objetivo. E aí você, por exemplo, oferece uma recompensa para quem contribuir com a sua pesquisa, né? Quem responder até o final vai ganhar 15% de desconto num tratamento facial, aproveitando o seu exemplo aí da clínica de estética. Não é difícil a gente conseguir conhecer melhor esse público. Sandro, então, dá um exemplo aqui pra gente do que pode ser feito para colocar isso na prática. Então, gente, eu vou usar um exemplo aqui do meu cotidiano, lá, do que eu já trabalho, que é mais fácil a gente explicar para vocês. Então, se no teu caso você já tem a sua empresa, já possui um público-alvo construído, mas você não conhece ele e quer aprofundar, pega o seu cadastro de clientes, monta uma mini pesquisa. Você pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, fazer um funil de vendas, né? Um funil, uma pesquisa como se fosse um funil. Se você tiver uma carteira de clientes variada, escolha um subgrupo com características em comum. Não vai pegando todo mundo, como o Eugênio disse. Determine um perfil de cliente ideal. Isso também é conhecido como PCI. Imagine que a Paula, a personagem que a gente deu exemplo acima, é uma cliente real e que você gostaria que todos os outros clientes fossem como ela. Lembra da persona que o Eugênio explicou? Que eu falei também? Vamos tentar fazer agora uma pesquisa, né, de uma forma que a gente encontre clientes como ela, tá? Como seria maravilhoso, né? Se todo cliente fosse como a Paula. Paga direitinho, não reclama, colabora com feedback, né, dá a resposta que você precisa, explica com clareza seus objetivos. Pronto, aí está o seu PCI. Envie sua pesquisa para os seus clientes e descubra quais deles têm hábitos semelhantes aos de Paula. No fim da pesquisa, você terá informações valiosíssimas sobre o seu público para escolher o melhor canal para começar a sua presença digital na internet. Tema do nosso próximo episódio. Pam, pam, pam. Se você ainda não tem uma empresa, identificou um nicho de mercado para atuar e quer conhecer mais seu público, você pode realizar a mesma técnica. Você pode pegar os seus amigos, colegas de trabalho, ou até conhecidos, né, que estejam dentro do perfil do seu nicho. Faça perguntas relevantes que colaborem para a definição dos seus hábitos de consumo e de seu comportamento. Mas olha, cuidado, para não montar uma pesquisa gigantesca, tá? Muitas perguntas podem minar o interesse e a pessoa pode não responder ou até mesmo responder de qualquer jeito. Um outro exemplo aqui, que foi até suscitado pelo Júlio, perguntando, né, sobre afiliados, e que tem muito a ver com o momento que a gente está passando, né? A pandemia, muita gente ficou em casa, não pôde trabalhar, e aí muita gente se lançou na internet para ser um influenciador, conseguir vender um produto e ganhar comissão, né, que são os produtos digitais, os afiliados. Essa técnica também é importante para você. Também é importante que você defina o seu público. Pode ser um público que é parecido com os seus hábitos, que tem os mesmos hábitos de você, que é o que acontece muito, né, dentro dos influenciadores. Ele pega o seu lifestyle, né, a maneira como ele vive, a maneira como ele consome, compartilha isso e isso acaba atraindo pessoas que têm os mesmos interesses. Então essa acaba já sendo a dica. Se você está à procura de usuários que tenham hábitos semelhantes aos seus, compartilhe suas atividades. Suas atividades diárias, as suas atividades profissionais, atividades pessoais também, seus hobbies, ideias de dentro do assunto que você quer abordar, seja do produto que você quer vender, né, reflexões, enfim. Essa é uma ótima forma para você atrair pessoas que compartilham os mesmos interesses. Né? Se o seu público-alvo não for necessariamente, não tiver os mesmos comportamentos que você, então você vai precisar montar ali, definir qual é o seu nicho, define sua persona, identifica na sua rede um amigo que se encaixa ali naquele perfil, conversa com ele, entende a vida dele, as dores dele, as expectativas dele, e depois começa a publicar conteúdos que estejam relacionados a esse assunto. Então, chegamos aqui ao fim, a gente falou coisa beça, a gente espera que tenha ficado claro para você. Se por acaso alguma coisa não ficou clara, entre em contato com a gente, manda uma pergunta, pode ser lá pelo Instagram, no @podeempreender, pode ser pelo nosso site, pelo e-mail, e a gente vai ter o maior prazer em explicar melhor, trazer mais exemplos, enfim, trocar ideia com vocês mesmo. E aí, pensando em ajudar vocês, a gente preparou alguns modelinhos de pesquisa, tá, para dar uma força aí para vocês nessas sugestões que foram dadas. A gente montou alguns modelos de pesquisa, um modelinho de pesquisa para e-commerce, um outro modelo para empresa de serviço e um para um influenciador digital, tá? Que vocês podem utilizar, mandar para a rede de vocês, mandar para os clientes de vocês, conseguir levantar informações dos hábitos de consumo desses seus usuários, desses seus amigos, né, dos seus clientes, e aí você entender melhor os seus hábitos, as suas necessidades. Beleza? Façam bom uso, aproveitem, a gente vai liberar esses links lá no nosso canal do Telegram, então na descrição desse episódio vai ter o link para o canal. Vai ser bem legal se vocês entrarem por lá, porque vocês vão conseguir pegar esse material. Eu vou colocar lá também o vídeo do Simon, que a gente falou alguns minutos atrás aqui no episódio. E é isso, galera. A gente está no Telegram, pega o link aqui embaixo, no Instagram, segue a gente, compartilha. Se isso for legal para você, passa para outros amigos que também tenham as mesmas necessidades. Para lembrar aqui, né, qual é o público-alvo do Pode Empreender? A gente está mirando em empresários que ainda não atuam no ambiente digital. A gente sempre abre o nosso programa já revelando qual é o nosso público-alvo. Se você tem interesse por esse assunto, você vai ouvir o programa até o final. Se você não tem, de repente você vai usar o seu tempo com algo mais específico, mais aprofundado. Aqui a gente vai trabalhando as coisas passo a passo para deixar bem claro para você. Então leve também para um outro amigo, né, um conhecido seu, que esse conteúdo também possa ter algum impacto, alguma relevância. Beleza? Foi um grande prazer a gente estar com vocês aqui mais uma vez. Nesse segundo episódio, saiu semanal. Isso é um motivo de muito orgulho, não é verdade, Sam? Obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo, pela parceria aí na construção desse trabalho. E fica aqui o meu grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima, Sam. Suas palavras aí de despedida. Vou deixar uma pequena dica para vocês, rápida. Não esqueçam, visite nosso site, podeempreender.com.br. Se você ainda por acaso não encontrou a gente nas mídias, lá tem todos os links. Você pode acompanhar nosso podcast lendo também. Nós temos nosso roteiro lá. Fica super à vontade. Visite o site, dê críticas, peça sugestões. Fale conosco. Estamos aqui para conversar com vocês. Foi muito bacana. O programa foi, assim, para mim, muito rico. Cresci muito partilhando com o Eugênio, porque a gente está aqui conversando, batendo um papo. Realmente é muito emocionante fazer o segundo episódio semanal. E até a próxima, meus amigos. Um grande abraço. Você ouviu o Pode Empreender, um oferecimento com o Sutil Web e Gênios Design.